O que o Senhor quer com a minha vida e com a sua vida não é construir alguma coisa muito importante nesta terra, de organização, de instituição, de fundamento teológico, doutrinário. O que Deus quer construir é o caráter dele dentro de mim, dentro de você. Quando nós lemos no Apocalipse as sete igrejas, o Senhor nos mostra ali sete fases da vida da igreja na vida terrena. O Senhor mostra também sete tipos de igreja, falando de organização terrena, que existe desde o início. E o Senhor mostra que todas elas vão até o final e passam. Aquelas estruturas humanas passam. Mas o Senhor diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito Santo diz: o Senhor quer edificar a igreja, o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Portanto, nós vamos errar um pouco menos se nós caminharmos aqui como igreja, buscando o crescimento pessoal. Não buscando construir uma boa igreja na cidade, não buscando edificar uma instituição na cidade, não buscando estabelecer nosso posicionamento. Existem muitas coisas que são imprescindíveis. Nós precisamos definir no que cremos, nós precisamos proclamar o que cremos, mas, irmão, muito mais do que focando uma instituição, precisamos proclamar o que cremos para que o caráter de Cristo se veja em nós. Eu lembro que nós tínhamos lá no Colégio Batista, na escola, toda semana havia um horário que era a assembleia. Era assembleia, chamava assembleia, né? Assembleia era o culto. Então todos os alunos iam para o culto, tinham os disciplinários que ficavam andando pelo corredor. E a gente estava ali obrigado. E tudo era motivo de crítica, de riso, mas hoje a gente olha e fica imaginando, Senhor, quantas sementes foram plantadas. E tinha uma música que o pastor cantava lá: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua bondade, pureza e amor. Eu não lembro mais. Mas essa frase ficou para mim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua bondade, pureza e amor. Todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. E eu ficava: todo o meu ser refina. Música engraçada, que todo o meu ser refina. Mas ficou aquela mensagem: que a beleza de Cristo se veja em mim. Sua pureza, seu amor, sua bondade, que a obra do Espírito Santo venha em mim até que todo o meu ser refine. Essa é a vida cristã. Vida cristã não é uma bandeira teológica. Vida cristã não é uma decisão de que religião eu vou seguir. Vida cristã não é eu escolher que igreja eu quero. Vida cristã não é eu dizer como que eu penso, o que que eu acho. Vida cristã é o Espírito Santo refinando o meu ser. Isso é vida cristã. Isso não acontece em outro ambiente, senão os relacionamentos, os desafios, as dificuldades, seja no casamento, seja com os filhos, seja na vida do trabalho, seja no ambiente da igreja. Eu quero Deus trabalhando no meu ser, porque Ele escreveu que o propósito dEle ao dar apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, é de que eu seja aperfeiçoado. Os homens, até por uma necessidade real de organização, acabaram criando uma instituição cristalizada, uma metodologia engessada, uma denominação cheia de regras, mas não é isso que Deus tem para mim. E por mais que eu e você sejamos levados por um elemento social, organizacional que está dentro de nós, por causa do pecado, somos levados a engessar isso, a querer um posicionamento como se fosse uma entidade social ou uma entidade intelectual, eu e você podemos nos despertar para a verdade de que o que Deus quer na igreja, com a igreja, através da igreja, é que eu e você sejamos aperfeiçoados. Senhor, o que hoje eu tenho para ser aperfeiçoado? O diabo nos distrai com o que nós vemos de problemas. O diabo consegue nos enredar e nos distrair com os cuidados dessa vida, com os problemas dessa vida, com as dificuldades, os desafios. Ah, meu Deus! Mas, irmão, não permita que o inimigo te distraia com isso. Deus continua tendo um único propósito: o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos edificar até que todos cheguemos a unidade da fé. Quando nós cremos na palavra, nós temos unidade. Nós estamos juntos para o mesmo alvo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que a gente não seja como uma criança infantil, meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de ideia, de doutrina, pelo engano dos homens. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Às vezes nós tomamos esse texto aqui, nós até pensamos assim: precisamos cuidar para a igreja ser muito bem organizada, precisamos cuidar para que a teologia seja muito bem esclarecida. Irmão, nada disso é questionável. Muitas bênçãos de Deus aqui entre nós, nós testemunhamos que é porque o Senhor tem nos permitido caminhar de uma forma organizada. Não questiono que nós precisamos ter uma teologia clara, bíblica, explícita. Mas não é para isso que o Senhor nos constituiu igreja. O Senhor nos constituiu igreja para que nós sejamos ligados todas as juntas, todos os vínculos. E um membro doente não consegue se ligar. Nós vimos aqui os homens no hombridade, as mulheres no mulher única, os irmãos que voltaram do veredas. O que é que nós estamos buscando com estes encontros? O aperfeiçoamento dos santos. Irmão, se alguém aqui, a começar da minha vida, achar que não precisa brigar por qualquer outra coisa mais do que pelo seu aperfeiçoamento em Cristo, não vai chegar em lugar nenhum. Eu e você podemos ir para diante do Senhor: Senhor, não é ninguém à minha volta, não é fulano, não é ciclano, não é isso, não é aquilo, sou eu que preciso ser aperfeiçoado. Para isso o Senhor instituiu a igreja. Para isso ele deu uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Eu e você precisamos ser aperfeiçoados. Alguns tomam esta expressão como dons espirituais. Então eu agora estou mais espiritual. Mas não é nada disso, irmão. São as coisas mais simples do dia a dia, como aprender o que é ser mulher, segundo a palavra de Deus, o que é ser esposa, como aprender o que é ser homem, o que é ser marido, segundo a palavra de Deus, como ir para um seminário desse e entender, esses irmãos que voltaram aqui, eles, se você soltar, eles vão gritar, eles vão aplaudir, eles vão testemunhar também. Você verá o que Deus fez na vida deles. Os que estavam lá naquele sítio ouviram, irmãos, ouviram no choro, no testemunho, no gemido, ouviram o que Deus estava fazendo para aperfeiçoar essas vidas. Isso é o que importa em igreja. Não importa um prédio, não importa nem nada dessa organização humana, importa que eu e você sejamos aperfeiçoados. Espírito Santo, se eu for aperfeiçoado, se eu for me curando no Senhor, o vínculo das juntas e ligamentos vai crescendo. Vamos ficando mais unidos naquilo que Paulo escreveu e chama de unidade da fé. Unidade da fé. Nós ouvimos os testemunhos das mulheres aqui. E nós vamos crescendo como igreja, é à medida que nós vamos ouvindo os testemunhos, vendo o que Deus fez na vida de cada um. Próxima vez que nós anunciarmos aqui o Veredas, se você ainda não fez, seja o primeiro a fazer, irmão. Porque você é quem vai determinar o ritmo com que o Senhor vai te aperfeiçoando. É verdade, irmão. Próxima vez que tiver o Hombridade, pastor César já disse que ainda tem 3 vagas. Ao terminar, eles vão estar lá no hall. Você, enquanto lancha ali, conversa com o pastor César sobre o Hombridade. Talvez você nem possa fazer ainda, mas você já vai semeando. Vai saber o que é, como começa. Começa agora em abril. Como é que eu participo? Também as mulheres. Procure a pastora Sandra lá. Já está fechado o grupo, pastora Sandra? Não, ainda tem vaga. Procura as mulheres. Eu quero saber mais de Deus. Eu quero ser aperfeiçoado no Senhor. Porque assim eu vou me tornando um membro de um corpo ajustado. Um membro de um corpo ajustado, irmão. Tudo funciona, tudo se encaixa, tudo caminha bem. O Senhor vai curando, vai transformando. Sua vida em família vai se tornando melhor. Sua família vai se tornando melhor. Você vai se tornando uma pessoa mais alegre, mais feliz. Para isso Deus nos pôs como igreja nesse lugar, irmão. E assim, segundo a justa operação, faz o seu próprio aumento. O crescimento da igreja é o crescimento da sua vida, da minha vida, em todas as áreas. E é o que Deus tem para mim e para você. Você crê nisso, irmão? É isso que Deus está fazendo. Quando eu olho estes irmãos, estas irmãs, eu voltei sábado lá do Veredas, falei assim, Deus, que coisa maravilhosa. Tem lá mais de 60 irmãos reunidos, caminhando na tua presença, sendo edificados. As irmãs estavam lá no encontro de crianças. Senhor, o Senhor está trabalhando ali. Os jovens, os adolescentes. O Senhor está edificando a igreja, irmão. Quando eu fiquei olhando aqui, cada irmão entrando, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não liguei para esses irmãos. Eu não pedi a esses irmãos, vem hoje, irmão, vem hoje. Vem aqui. Ó, vai ter isso, vai ter aquilo. Esses irmãos estão vindo porque eles já fazem parte de um corpo. Não é uma coisa que acontece da hora, um dia para o outro, uma hora para outra. Não é uma coisa que acontece assim porque tem um atrativo, uma atração muito grande, tem um evento muito atrativo. Não, irmão, é uma coisa que acontece dia após dia, com os que perseveram, sendo aperfeiçoados no Senhor. A única cola que nos une é a obra do Senhor nos aperfeiçoando. Feche os seus olhos. Quero pedir que você ore ao Senhor. Senhor tem me ensinado, trabalhado em mim, me mostrado quão é importante a longanimidade, ânimo longo, porque é no decorrer dos anos que Deus vai operando. Então eu aprendi, eu não mudo de rumo a qualquer instante. Está difícil, não estou enxergando direito, mas eu prefiro perseverar do que me aventurar. E eu decido, Senhor, continuar unido no corpo, com esta visão clara de que eu preciso ser aperfeiçoado, e o Senhor me aperfeiçoará como marido, como homem, como mulher, como esposa, como pai, como mãe, como teu filho. O Senhor está me aperfeiçoando. Você pode dizer isso a Ele? Jesus, eu preciso ser aperfeiçoado. Toda hora que eu me acho assim já bom para dirigir minha vida, toda hora que eu tomo minhas decisões independentes, sozinho, do meu jeito, que o teu Espírito venha e me mostre o quanto eu preciso ser aperfeiçoado. Na hora em que alguma circunstância me afligir, que o teu Espírito me mostre o quanto eu preciso ser aperfeiçoado. Na hora em que a ansiedade me tomar o coração, que o Senhor me mostre o quanto eu preciso ser aperfeiçoado. Eu reconheço isso. No meio dos problemas, diante dos erros dos outros, diante das agruras dessa vida, Senhor, não importa em todo o tempo, eu quero ter esta visão clara. Eu preciso ser aperfeiçoado. Eu serei aperfeiçoado. O Senhor me aperfeiçoará. Isso acontece na vida do corpo. Eu estou sendo aperfeiçoado. Quando meus irmãos me chamarem para uma célula, quando os meus irmãos me chamarem para estudar a palavra, quando os meus irmãos me chamarem para um desses cursos, para um encontro, eu não quero ser o cara que tem uma opinião própria, eu não quero ser aquela pessoa que tem uma agenda tão cheia que não, eu não posso. Eu quero ser um crente em Jesus que crê, eu estou aqui porque Deus me pôs aqui para ser aperfeiçoado, e eu preciso, eu quero e eu vou ser aperfeiçoado pelo Senhor. Espírito de Deus, gera em nós uma consciência, o entendimento, os olhos abertos para esta verdade de que o Senhor nos pôs aqui para sermos aperfeiçoados. Quanto mais difícil estiver, mais eu posso ter certeza. Eu sou duro. Não é a circunstância que é dura, não é a broca que é dura, não são os instrumentos que Deus está usando que são duros. Eu é que sou duro, madeira de acácia, difícil de ser polida, difícil de ser tratada, mas o Senhor me aperfeiçoará. O Senhor me aperfeiçoará. Você quer dizer publicamente, eu reconheço que preciso ser aperfeiçoado, quero nesta semana a obra do Senhor de aperfeiçoamento da minha vida. Fique de pé e comigo declare isso junto. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Quero ser aperfeiçoado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Quero ser aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Levante a sua voz e diga isso a Ele. Senhor, o Senhor me tem nessa noite, o meu culto é a minha vida no Teu altar, não apenas porque eu vou participar quando tiver um curso. Senhor, não pode ser que esse irmão esteja apenas, Senhor, querendo que as pessoas participem do programa da igreja. Senhor, eu quero crer que o Senhor me pôs aqui para ser aperfeiçoado, e eu me submeto ao trabalho, à obra do Senhor no corpo para ser aperfeiçoado. Diga isso a Ele. Diga a Ele.